Fecheiro 1. A Hora das Bruxas, segundo volume. Anne Rice. Publicações Europa-América. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura, Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Informação da capa posterior. Rowan Mayfair é uma bela e bem-sucedida neurocirurgiã. Uma mulher que sabe ter poderes estranhos e especiais, mas que desconhece descender de uma grande dinastia de bruxas. Michael Curry é o homem que Rowan salva de morrer afogado e que durante a terrível experiência adquiriu um estranho poder sensorial. Enquanto os dois, fortemente atraídos um pelo outro, se lançam numa apaixonada aventura para desvendar o mistério do passado dela e do dom indesejável dele, A Hora das Bruxas avança e recua no tempo, de São Francisco a Nova Orleans, de Port-au-Prince para uma casa do Sul construída antes da Guerra Civil. Esta obra foi galardoada com o prémio Locus.